Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Christina Aguilera. Eu sou a Jana Pequeno e este é o vosso programa de quinta-feira à noite. Iniciamos o nosso programa, como o David Letterman bem disse, com Christina Aguilera e Beautiful ao vivo no show David Letterman em 2002. Esta música é do álbum Stripped de 2002. Foi escrita por Linda Perry e produzida pela mesma. A letra da música refere-se a uma história de alguém que está a lutar contra problemas de baixa autoestima e insegurança. A principal mensagem é sobre beleza interior e não deixar que as opiniões alheias e palavras perturbem a sua própria paz de espírito. De seguida, vamos ter a Beyoncé com Listen, ao vivo na Alemanha. Esta música fez parte do filme de 2006, Dreamgirls, e faz parte do álbum do filme, que se chama Dreamgirls Music from the Motion Picture, de 2006. Também aparece como música, uma faixa escondida em edições internacionais e na edição de luxo do segundo álbum a solo da Beyoncé, B-Day. A sua letra faz referência ao amor de tenacidade, a recusa em adiar sonhos e finalmente o subir para a fama. Esta parte vamos acabar a ouvir Shakira com Illegal ao vivo no On Good Morning America. Esta música pertence ao álbum Oral Fixation Volume 2 e é o segundo álbum da língua inglesa da cantora. E é a segunda parte do seu projeto de 2005, já que a primeira parte é Fijación Oral, volume 1, lançado no início desse mesmo ano. Conta com a participação de Carlos Santana, tocando na sua famosa guitarra. E vamos então ouvir estas duas musiquinhas e eu já volto outra vez. Portanto, até já! From deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you make. you could hurt me. We've done it so deliberate, so determined. And since you have been gone, I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. So tell me now. I'm still so close. You don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you died, and as far as I know, you're still alive, baby. You don't even know the meaning of the words I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to deceive so hard to be attentive, to all you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wondering for days and hours, it's clear it isn't here where you belong. Get along. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you died, and as far as I know, you're still alive, baby. You don't even know the meaning of the words I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart. Estamos de volta ao nosso fantástico espetacular. Vamos iniciar esta parte com Celine Dion, The Power of Love, ao vivo em Boston, em 2008. Esta música foi originalmente lançada por Jennifer Rush em 85. Teve várias regravações, uma delas é Celine Dion. Esta música, esta versão da Celine Dion, é o segundo single do álbum The Color of My Love, de 93, mas também faz parte do DVD All the Way, A Decade of Song and Video, e do CD de melhores sucessos All the Way, A Decade of Song. De seguida, vamos ter Emily Sandé com o Read All About It, Part 3, ao vivo em Aberdeen. Ela cantou este tema na cerimónia, no encerramento da cerimónia dos Jogos Olímpicos em Londres de 2012. Faz parte do álbum de estreia de 2012, Our Version of Events. Mas esta música pertence ao rapper britânico Professor Green. Foi gravada para o seu segundo álbum, At Your Inconvenience, de 2011, onde contém a participação da cantora. Bem, eu fico por aqui nesta parte, porque volto outra vez para mais uma musiquinha e para as despedidas. Portanto, até já! Whiskers in the morning of love asleep and tired are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm so put it. Volta para a nossa última parte, para as despedidas e para mais a nossa última musiquinha. Eu então já me despeço, até para a semana, espero que tenham gostado, mandem os vossos comentários no nosso grupo Facebook, ou então para o mail geral. Então vamos lá, a última musiquinha é ao vivo em Glastonbury, em 2007. É o quinto single do álbum Version do inglês Mark Ronson com esta cantora. A canção também faz parte do álbum Back to Black, edição de luxo. O Mark faz os arranjos e claro, para esta cantora cantar. A versão original desta música é da banda britânica de Zootans. Esta música, ou melhor, o álbum, é de 2006. Vocês devem se perguntar porque é que eu não disse nem o nome da cantora, nem o nome da música. Isso tudo tem um fim. É que a cantora é bastante conhecível. Ela já faleceu em 2011, infelizmente para muitos. Deixou muitas saudades. E a música, ela própria apresenta a música. Portanto, eu achei melhor não dizer quem é, porque acho que para todos é conhecível e já sabem de quem se trata. Portanto, até para a semana e tchau, tchau! This is my favorite song from last year. One of my favourite bands, the Zootans. This is Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the pain. What you doing? In my head, I paint a picture. Since I come home, hope you're fine.